Aí, carai, rapa, da hora mesmo, mano. Trampo tudo feito aí, pá, mas qual que vai ser o nome do bagulho? Então, mano, pensei o nome em casa da hora, tá ligado? Que enquadra bem com a gente, mano. É de lupa, mano. De lupa? De nossa, lupa. Mano, mas por quê, né, velho? Por quê? Porque de lupa, mano, a gente, tipo, a gente ampliar nosso modo de visão, tá ligado? Mas a gente querer saber o porquê daquilo, pesquisar aí atrás, tá ligado, mano? Ah, de lupa, é, pique o Sherlock Holmes, né, mano? Sherlock Viver a cena, é, cara, tá mesmo, moleque. É, tipo, de lupa trincadinha também, né, mano? Oh, que não é nossa aí. Ah, né, os caras vão cheio de preconceito. Nós já puta, pá, né? Os caras já tá ligado, vai cheio de preconceito. Não, mas é que a gente, tipo, os caras criticam pra caralho, tipo, o trabalho que você faz, mano. Você estuda, o jeito que você canta. Ah, mano, eu acho que é o seguinte, mano. A gente tem que cantar o que a gente vive isso. Tem vários caras no rap aí que não canta o que vive, que canta o que não vive, tio. É foda essas paradas aí, tio. Pelo menos a gente tá falando verdade na nossa música, né? É o que nós é, né, mano? É o que nós é, mano. Beleza, então. Ah, é, tá firmão então. E aí, tá da hora então? Fechou de lupa, mano. Fechou, fechou. Demorou, tio. Primeiro trampo de lupa, mano. 2011, o Perrei Faz Arte EP, mano. É. Tá ligado? Porque a gente passou vários Perrei pra fazer o bagulho aí, tio. Se não fosse o V-Box brincar com nós aí, o bagulho não ia ter saído, não, tá ligado? Real. Porque o bagulho é desse jeito mesmo, tio. O Perrei Faz Arte, né? Passou vários perrengues, mas nós devolvemos desse jeito aí na arte, tá aí, rapaz? É nóis. Segura essa, escutem e apreciem com moderação. Sem moderação. Tamo junto. Sem moderação. Só isso cortar, aí você, né? Pode cortar, que eu falo.